me chama que eu vou correndo. Com sede, tô no veneno. Essa mota me derretendo e cada gesto seu. Seu sorriso me faz suspirar, seu abraço me aquece de novo, me faz sonhar. Nunca deixo de te amar, tô contigo até o fim. Tô pedindo em oração, quero você só pra mim. É minha paz, nos momentos de guerra é minha luz. Quando escurece a terra, a perna treme, o corpo arrepia, minha boca seca. Quando vejo você, meu coração faz festa. Te levo pra qualquer lugar, contigo sempre tô. Com você sempre faço mais gostoso, amor. Tenho medo de te perder, foi difícil te ganhar. Me leva junto com você, vou pra qualquer lugar. Quando você não tá perto, meu peito aperta. E quando você se aproxima, meu coração desperta. O que é isso, hein? Pode me explicar. Aliás, não fala nada, vem logo, vem me beijar. Tô sentindo que é paixão ou amor, talvez. Essa louca sedução que a gente tem. Sinto no meu coração quando cê diz que vem. Então vem logo, eu quero te beijar, meu bem. Quero sempre estar contigo de janeiro a janeiro. Eu vou mostrar pra você o que é amor verdadeiro. Eu não preciso de dinheiro pra te fazer feliz. Só preciso de uma rosa, aquela que cê sempre quis. Aquela que cê sempre quis me dar. Você me faz sonhar com um novo amor. E o dito popular, nada é por acaso, tudo tem um porquê. Nessa simples canção, eu passo um pouco do meu sentimento. O que eu sinto por você, você é minha paz. Nos momentos de guerra, você é tudo pra mim, sabe disso, né? One love.